Exatamente. Né? Inclusive, assim, sempre que a gente assim está podendo assim sair para outra cidade e tal, a gente está ela está contribuindo, né? Colaborando com apoio, assim, dando um apoio para a gente, dando uma força. Então, são uns jogadores diferenciados, né? Que a gente vê. Nós, o tempo já está passando, a gente não pode colocar mais, porque se fosse uma época aí, vamos supor que a gente teve há 10 anos atrás, se tivesse tido uma pessoa assim à frente, com certeza, Verdade, mas verdade. muita gente Eu teria. falo assim das garotas que estão, porque na realidade os clubes Hoje querem tem mais pegar, oportunidade, né? né? Pegar a Isso, adolescente, né? entre 16 anos, 17, 18, 19, exatamente, no entre máximo no aí, máximo 20 anos. 20, no máximo 20, Exatamente. Então então. é isso, por isso que eu estou frisando aí, porque você conhece mais do que eu, né? A Tem. realidade, né? A Tem realidade do muitos. futebol Tem feminino. muitos. E eu Inclusive, queria. você falando da Serra. Na Serra temos várias equipes da Serra também se fortalecendo, inclusive abraçar a Aninha, né? Que está ligada com a gente. Um abraço para você, que ela também é uma incentivadora. Isso. A É Rosiane das Rainhas, a Já nós traz sua participação, Henrique. Já nós traz sua participação. Já nós coloca sua participação, meu irmão. Obrigado aí, tá? Pessoal, fique à vontade para você fazer alguma pergunta, tá? Fique à vontade. Leonardo Silva, seleção. Pronto, falamos aqui. Na Champions de Ingas, as guerreiras de Ingas contra as soberanas de Milão. Ah, na final da Champions. Muito bem colocado. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Se você ia falar algo. Da questão da Serra, né? Tem as minhas da Guerreira, já joguei pro time das Guerreiras, né? Inclusive fomos campeões da Champions na edição anterior. Eu costumo dizer que às vezes eu vou deixar assim bem claro, porque muitas pessoas acham que devido eu jogar para outras equipes, eu tenho um rixo com alguma jogadora ou com algum time. Eu jogo para onde me chamarem, né? Para onde eu receber o convite, eu vou. Não tenho problema nenhum, né? Graças a Deus, né? Até hoje, pela história que eu tenho no futebol, a equipe que me convidar, se eu não tiver compromisso, eu sempre falo. Eu sou uma pessoa Na de verdade, palavra. você tem um compromisso com a equipe lá você falou Saramanta, é o nome, Isso, Portugal, é o de Portugal de Saramanta. Isso. Saramanta, é a equipe do Flamengo. Você tem um Isso. compromisso com em primeiro lugar elas, né? Se você não tiver compromisso com elas, aí você está apto para qualquer outro, atuar em qualquer outra equipe. Inclusive, eu vou até explicar. Esse Portugal aqui entrou no lugar do Flamengo. É porque assim, em reunião com a Edilene decidiu nesse ano não colocar o time do Flamengo lá na Copa, porque ano passado a gente disputou, ficamos entre as quatro melhores equipes, né? Perdemos inclusive para a atual campeã, que é a Fênix de Ipaporanga. E como a Edilene optou não colocar a equipe, então eu tomei assim à frente e pronto, vamos colocar uma equipe lá. Exclusivo, chamar jogadores que eu conheço e tal, formar uma equipe. Pronto, deu certo. Nós estamos aí com o um projeto. Se Deus quiser participar dessa sexta Copa dos amigos lá Os de amigos, Livramento. exatamente, os amigos do Inclusive, mandar um Livramento. abraço para o Hinaldo Gomes, deve estar ligado, né? Para o Adriano, para toda a Se organização da tiver, tem um link EDEB. aqui depois, peço para ele se ligar, viu? Pega o Certeza. link aí. São um campeonato assim que uma Copa que realmente precisava mesmo na região, sabe? Para dar mais visibilidade ao futsal feminino. E é bonito, você vê uma organização assim que a gente. Ano passado já foi bacana esse ano, se Deus quiser vai ser melhor ainda. A gente vê que a premiação melhorou muito também, né? Eles estão com essa preocupação assim, de engrandecer o futsal, o futebol feminino. E isso aí é muito gratificante para a gente. Fica muito feliz de ter pessoas à frente que pensam na gente também, né? Não pensa só Exatamente. no masculino. Exatamente. Como eu estou falando, então qualquer proposta que eu receber de qualquer equipe que tiver, se eu não tiver compromisso, eu sou uma pessoa muito palavra. Se sua equipe me chamar para disputar um campeonato, um amistoso, qualquer que seja, eu estou lá. Se eu der minha palavra, eu estou lá. Então, fica aí a proposta para as equipes aí que acham que eu não vou porque eu estou na equipe. Não existe isso. Eu sou profissional também. No amador, sou mais profissional do que Do que talvez os no profissionais. profissional. Bom, vou falar do Fortaleza para encerrar minha Do do Portugal. Portugal. Sim. Fortaleza entrou na minha mente ainda desde 2010. Bom, eu tô com o apoio do meu amigo lá do Iranildo de Poranga e a gente se juntou aí nesse projeto de colocar o Portugal de Saramanta, né? Aí nós temos aí umas atletas fechadas e nós temos uns patrocinadores aí que fecham. É competição lá, é? Competição. Lá em Poranga? Não, no Livramento. No Livramento? Ah, é, porque ele a gente... É porque o Iranilda é o irmão da Albelina, né? Já falecida, inclusive, queria mandar um abraço também para ele, se estiver ouvindo. A gente se juntou aí para poder levar essa equipe aí, dar um brilho a mais, né? Porque, assim, uma equipe mais participante dá mais credibilidade para a competição, né? Uhum. Inclusive, dá também até mais apoio. E os patrocinadores, né? Eu tenho patrocinadores... como o vereador Agnaldo Costa, né, que é o vereador estourado do Ararendá. Pensa no homem desenrolado. O cara se garante. Viu? Parabéns pelo apoio. Ele deu a inscrição total, sabe? Não, nem chiou o homem. O homem é desenrolado. O vereador, então precisa dar apoio. Quanto é que precisa? Conte comigo, vereador. Pagou a inscrição da equipe. Né, sou muito grata a ele. Sempre que eu procuro ele lá, um amigo especial, bacana demais, merece tudo de bom. Um abraço, Agnaldo, tamo junto. E nós temos ainda alguns patrocinadores ainda que faltam definir, né? Uhum. Aí eu tenho um apoio também do Alexandre Mourão, que é um garoto, assim, que é filho do secretário? Ex-secretário. Ex-secretário. Ex-secretário de esporte. Demais. Muita gente boa. Gente, toda vez que eu procuro ele não... É impressionante. O homem cara nunca bom, diz não. Eu conheço, isso aí eu conheço de perto. E ele adora o futebol feminino, viu? É um cara que... É um amante do esporte também. É isso um que é cara que se dedica, assim, em geral, no futebol. E mesmo afastado, ele continua mantendo os compromissos dele, né? Sempre que eu procuro ele, me ajuda. Então, eu sou muito grata ao Alexandre Mourão. Um abraço para ele, para a família dele, para a dona Eliane, que é a esposa. Né? E a família toda que apoia. Então é muito importante você contar com pessoas assim do nível masculino, né, que estão sempre aí com a gente. Verdade. Ele que patrocinou assim a reformulação do uniforme, né? Ele está aí junto também com o Chega Mais. Um abraço para o Luiz, para a Kelly. Chega Mais lá do Ararendá, pizzaria muito boa. Você precisa conhecer a pizzaria lá. Comida boa, pizza boa, bebidas, tudo à vontade lá. Você tá no apoio. Vai gostar. Tá no apoio tá também. Tá no apoio total. Deu aí uma reformulação. Porque eu tenho um uniforme já parecido com Portugal. Então eu tava precisando dar uma reformulada. E aí eles entraram aí com a parte da reformulação do uniforme. E deu certinho, ó. Ficou parecidíssimo com Portugal. E aí nós temos também a Elegância Modas, né? Que a organização é da Paulinha. Ela também tá aí nos apoiando. Um abraço para ela também. Nós temos o Barril Bar. Né, que é na organização do Newton. O Newton é um rapaz também que adora o esporte, né? Tá sempre pelo meio. E o Francion, o Francion Moraes. Tá Francion Moraes está lá com a Arena. Ainda não, ainda vou. Eu vou ainda participar do programa dele. Se Deus quiser. Ô, Francion, tá na área com a gente aqui, viu? Manda um abraço aí para ele. Tá, nós você vamos tá participar mandando, aí no, tá, no tá Arena. Na live, tá na live com a gente. Mandar um abraço para ele, dizer que se ele me fizer o convite, eu vou participar lá na Arena também para estar divulgando aqui o Portugal de Saramanda. E se Deus quiser fazer o convite para ele para estar junto com a gente na edição da Copa do Livramento. Bom demais, viu? Nós temos também o BF Imports, né, que é a loja de importados multimarcas do Bartô. É uma loja virtual. Ele patrocinou, deu um patrocínio aí para uma rifa, uma camisa do Chelsea, tailandesa, viu? Chique demais. Depois eu vou mostrar a foto aí para você botar um pontinho na rifa. Bota sim. Quem estiver ouvindo também, galera, é só seguir lá o Instagram, viu? É Alzeni, Al Oliveira, A2L Oliveira 9. Essa é atleta do Portugal, gente. Aqui no meu Instagram aqui, Alzeni, qual é o Instagram? É a Al Oliveira 9. Pronto, quem quiser colocar um pontinho na rifa aí para ajudar a equipe do Portugal e Saramanta, Ararendá, na competição ADL aqui do Livramento, é com ela aqui, ó. E a blusa, viu, é de ótima qualidade, é de primeira linha, viu? A blusa do? Do Chelsea. Do Chelsea. É tailandesa, viu? Muito bem. E nós temos também a Farmácia Mais Saúde, que é a organização do Netinho, ele também gosta muito de futebol, né, tá sempre pelo meio. Queria mandar um abraço para ele e agradecer a todos os patrocinadores que estão aí com a gente e os que ainda estão em questão, que devem fechar até durante a competição. A gente vai estar divulgando nas mídias sociais aí. Agradecer o apoio de todos, né? Vamos aí com esse desafio. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Com o apoio dos amigos e desses empresários aí que estão sempre com a gente. Eu gostaria de também mandar um abraço super especial, né? Não sei se ele está ouvindo, mas nosso amigo, grande amigo Théo Carvalho, se estiver ouvindo, um abraço aí. E dizer que ele, que eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez, que ele me ensinou no futebol, e até hoje eu levo para a vida toda, porque foi um amigo, é um amigo, continua sendo, e um instrutor, né, para a vida, tanto como no futebol. Tudo que eu aprendi assim, de tranquilidade, de finalização, domínio, ele me ajudou em boa parte, viu? Então, um abraço, Théo Carvalho, tamo junto. Espero poder, em breve, poder lhe encontrar e dar um abraço aí, que faz muito tempo que a gente não se vê, né? Exatamente. Um abraço aí pro professor e amigo Théo Carvalho, que estava com uma programação aqui também na nossa querida Rádio Macabira, e hoje está em outra programação, né? Porém, nas redes sociais. Um abraço para o gigante aí, Théo Carvalho. Então, minha amiga, foi um prazerzaço ter você aqui. Amiga, também é atleta, né? Mas é. Vem outro dia aí para você falar com a gente também, viu? Prazerzaço ter você aqui. É mais obrigado, história do que eu, ela. Certamente nós tínhamos muito mais ainda a falar. Muito. Várias abordagens que nós tínhamos aqui em mente para a gente fazer também em relação ao futebol amador. Mas, porém, você sinta-se convidado para estar presente aqui sempre que queira, tá? Seja bem-vindo sempre, seja qualquer o assunto do nosso futebol para melhorar, para nós divulgarmos, para surgir mais atletas, para termos mais interesse, né? Para melhorar tudo. Isso é muito bom. Você é uma das pessoas que fortalece isso aqui, certamente. E nós, até uns dias atrás, nós todas as noites nós falávamos, do apoio do futebol amador, do futebol feminino, e nós continuamos o incentivo, tá? Nós não vamos parar de incentivá-las, tá? Inclusive, mandar um abraço especial para a Erivanda, que nos acompanha, ela é técnica hoje da equipe do Arraial Futebol Clube, time feminino, e elas estão jogando aqui na região de Ipueiras, né? Estão se preparando, certamente, para a eventual competição que vier aparecer. Tá bom, Zeni? Obrigado mesmo pelo carinho por você estar presente aqui. E parabéns pelo atleta, pelo amor, por tudo. Tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, né? E ficar aqui à minha disposição também, quando for necessário aí participar outras vezes. Né? Espero que depois da competição da Copa do Livramento a gente possa voltar aqui para estar com boas notícias, né? Que esse é o propósito. Que bom, espero que sim, bacana demais, tá? Agradecer também, né, por você estar sempre dando um apoio aí, a gente veio para onde a gente está disputando competições, você está sempre lá presente, dando incentivo, seja um apoio moral ou um apoio da divulgação. Né? É muito importante a gente saber que a gente conta com pessoas de profissionalidade, né? Como você, de profissionalismo seu, conta com a sua competência, tanto dos divulgadores de rádio quanto da internet. Né? A gente está precisando muito mesmo de apoio para continuar mantendo vivo o futebol, o futsal feminino. Né? E que bom que só tem a tendência a crescer e que outros atletas assim, outros jogadores, que eu possa ser também referência para outras pessoas virem aqui, poder falar da sua história, poder falar do seu clube, né? Poder ter mais oportunidade também, mais espaço da mídia para o feminino, né? Tem um áudio aqui, eu acho que esse áudio é cabível também para você acompanhar comigo. Vamos ouvir aqui. Meu amigo Daltinho. Paulo Gol, fala comigo, Paulo Gol. Que mulher que comenta isso aí, hein? Pensa numa cearense que manja de futebol. Abraço, meu querido. Estou ouvindo aqui, hein? Estou na sua sintonia aí, ó. Ouvindo a comentarista aí, fala bem, hein? Abraço, meu parceiro. Valeu, Daltinho. Obrigado aí. Obrigado, Daltinho. Um abraço para você. Ó, Deusdete me ligou várias vezes aqui, está em nossa companhia. Abraçando você, tá? Parabenizando também a sua pessoa. Obrigada, nosso amigo Deusdete lá dos Balseiros. O Edson diz assim: boa noite, meu amigo, aqui de Matriz. Tem duas equipes femininas de futsal: Águias de Matriz e Flamengo, né, de Matriz Feminino. Aí, bacana, né? Deusdete, vou colocar o Deusdete aqui, nativa. Deusdete tá ligando, tá tentando ligar pra gente aqui. Vamos tentar colocar ele aqui na participação através do meu contato aqui. Deusdete, satisfação, meu irmão. Boa noite. Tudo bem contigo? Boa noite, Paulo Gol. Tudo bom, meu patrão? Você tá bem? Melhor agora, falando com você, irmão. Essa menina comenta muito bem, como tá lá pra trabalhar na Globo, hein? Tá bom comigo aqui, rapaz. Hein? Tá bom aqui mesmo, em Poeiras. O pai dela, se eu não me engano, é o Chico Profir, né? É isso. Olha aí, tá vendo? É irmão da Devone. É apoiador aí do futebol da região. É. E aí, Deusé? Tchau, tudo de bom. Um abraço pra vocês aí, tá bom? Obrigada, meu querido. Obrigado, meu amigo Deusé. Satisfação em ter você contato aqui de Matriz. Contato com a gente aqui. Que se eu fosse comentar, daria mais emoção do que a Renata Silveira. Eita, eu acredito, viu? Acredito. Não, mas tá? Ela é uma ótima profissional. Eu gosto muito das ações dela. Não estamos falando isso, estou falando que você é melhor. Momento algum. O Gleidson Lira, na área com a gente. Vamos ouvir o Gleidson. Oi, Paulinho. Boa noite. Paulinho, a minha participação de hoje só vai parabenizar essa menina aí. Entendeu? Adoro muito, gosto muito desse menino, desse garoto aí. Minha opinião, minha é uma craque. Conheço muito bem, já vi essa menina jogar pessoalmente, é uma craque. Admiro muito o futebol dela. Tá, Zani? Abraço. Valeu, Paulinho. Um abraço aí para você, todos os seus ouvintes, para o Zani. Valeu, Gleidson Lira. Obrigado pela audiência e pela sua participação. Ele acompanha todos, viu? Ele sempre está acompanhando aí, dispensa comentários. Olha, quem ligou para mim aqui, eu não vi mais. Mas eu acho que foi mais um toque que ela quis dar mesmo. Diz aí que é a Maria do Baixio. Um abraço para grande craque Alzeni. Fala mais alto, Alzeni. Está muito baixo aí na rádio. Alô, Maria. Um abraço para você, para o Ribinha, para os filhos, para toda a família. Um beijo no coração, tá? Gosto demais de vocês aí. Casal bacana demais, tem, né, Zani? Tem que diminuir, porque o povo já fala que eu falo muito, né? Aí, falando alto, aí dá ruim, mulher. Aí tô aprendendo a controlar as emoções, para que saia tudo perfeito. Mas de antemão, só né, falar... A Maria não tem nem comentários, né? Verdade. Não tem descrição. Ela, a família dela, Carol, né? Carol, inclusive, também faz parte do Flamengo. Tá um pouco afastada, mas... Continua fazendo parte do elenco do Flamengo. A Juliana também continua fazendo parte, mesmo afastada, que ela mora em Fortaleza. Mas sempre que vem para cá... Juliana joga bem também. Mas sempre que vem... Inclusive, a Juliana foi uma das melhores laterais da equipe do Flamengo, né? Sempre... Ela, inclusive, ficou na seleção na época. Uma das laterais na seleção da época do campeonato. Gente finíssima, Juliana. Beijo para você, Juliana. Então, por aí... Valeu, Pintadinho, lá do Arraial, falando com a gente. Fala aí, meu goleador. Boa noite, meu amigo Paulo Gol. Boa noite a todos os ouvintes do Na Área. Paulo Gol passando aqui para convidar toda a galera do Arraial Futebol Clube para se fazer presente amanhã, né, no treino. Para treinar bem, para a gente enfrentar o São Paulo da Gaza no domingo, pelo Campeonato Poeirão, né. Valeu, meu garoto. Um abraço. Um abraço aí para a Marta também, que está participando aí do seu programa hoje, né. Foram desclassificada hoje pela seleção, mas me dá um prestigiado aí no seu programa, né? Tá ligado? É a Marta que tá aí com você, né? Valeu, Paulo Gol, boa noite. Tá ligado aí, Zani? Responsabilidade, né? Referência, né? Valeu, Evandro. Obrigado você pela informação. Nosso amigo Evandro aí do Arraial, conhecido popularmente como goleador Pintadinho. Henrique, aquele abraço para você, Ricão, deixando abraço para todos aqui. Um abraço para você também, Mazeni. Vamos aqui trazendo mais... Shop Zero, meu grande amigo, Shop Zero também está na área com a gente. O Décio fala o seguinte. Boa noite, Paulo Gol. Dizer que o Vila Real do Jatobá já tem compromisso marcado para esse domingo. Vamos receber a boa equipe do Vitória do Goiás na Arena Jatobá. E em setembro vamos estar no grande campeonato da Arena Mel, em Ararendá. Bacana, Décio. Obrigado você, meu irmão, pela sua participação dentro do Na Área. Nosso amigo Joel está em Niterói, ele fala, boa noite, meu amigo Paulo Gol. Estamos ligados no programa Na Área. Obrigado, Joel. Alô, Marília, minha filhada, acompanhando o nosso programa também. Obrigado você, Marília, pela companhia. O meu afilhado também, o Vitinho. Alô, Victor, tá ligado, tá na área com a gente. O Victor. Rapaz, tá na área. Aqui não é meu afilhado, é o Victor. Que está acompanhando a gente lá no Ipu. Inclusive, deixa eu abraçar o meu amigo Ronaldo, que é o sogro dele, em Santa Rosa. Tá ligado aqui na live. Tá mandando a fotinha aqui, ó. Tá mandando o um vídeo aqui. Obrigado, Vitor. Um dos grandes incentivadores do futebol do geral, meu amigo Boreta. Ele está na área com a gente todas as noites, tem uma satisfação imensa de ter a participação do mesmo dentro do programa. Ele toda noite traz uma mensagem para a gente. Nós vamos colocar aqui. Mas antes, eu quero falar para vocês que trabalhamos em nome de Madeireira e Construção Lima. Lá você vai encontrar, adquirir a melhor madeira, madeira de qualidade, todo tipo de madeira, inclusive para a sua construção. No geral, se você quer construir ou reformar, procure Madeireira e Construção Lima. Você vai encontrar a lajota, a telha cerâmica, tá? O barro, a brita, né? O ferro, enfim, no geral, tem carrinhos de mão na promoção. Localizado na Avenida Paz Aragão, bem próximo ao Rancho Fundo, organização do meu compadre Leonardo Lima. Eu falo e trabalho em nome de Madeireira e Construção Lima. Fala, Boletão! Chama na bota aí, macho velho. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo. Manda um abraço pra todo mundo aí que tá na área. Um abraço aí pra turma do Beca aí. Um abraço pra todos meus amigos. Um abraço aí pro professor Leandro com a escolinha. A molecada tá atrás de jogo ainda aí. Final de semana que vem. Um abraço aí pro seu foco e família. É. Hoje, Paulo, hoje já tô assim meio bateado. Um abraço, um abraço aí pra turma, todos meus amigos, todos que assistem o esporte, tá ligado aí no esporte. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Só um pouco cansado porque eu dei uma trabalhadinha. Tô um pouco cansado aqui. Falei, um abraço, tudo de bom. Rapaz, uma seleção da mulher, meu Deus do céu, mas hoje o futebol do Brasil tá ruim, viu? A seleção dos homens não presta, das mulheres de alta, né? Não tá ruim, tá não? É, Paulo, um abração aí, tô aqui. Assistindo aqui, valeu? Paulo Gol. Pois é, Paulo Gol, eu tô escutando aí o que essa moça tá falando aí, essa jogadora, treinadora, né? No Brasil, tanto faz, na seleção dos homens, quanto das mulheres aqui. O que tá faltando é treinador, né, cara? Porque, como ela falou aí mesmo, o Cristiano era uma pessoa que não era pra ficar fora. Né? É igual na seleção dos homens, né? Tem muito jogador que tem chance de ser convocado, não vai. Os treinadores só focam a CBF, manda, né? Traz aqui esse jogador que eles mandam lá. Por isso que hoje em dia, a tua seleção tá fazendo a gente passar raiva por causa disso aí, né, cara? Mas ela aí tá falando tudo certo mesmo. A Cristiana era pra estar ali, porque ela é matadora, né? Ela não desperdiça gol. Pois é, mano. Parabéns pra ela aí. É muito difícil aí a gente ver pessoas femininas assim no futebol. Mas é bom, cara. A gente devia ver muito isso, como a gente já tá vendo isso com as escolinhas. Dá mais valor também pras meninas, né, cara? Eu não sei porquê, porque eu sei que toda cidade tem verba pro futebol. Sei que os políticos não investem esse dinheiro no futebol, entendeu? Que a gente sabe que tem. Mas ela tá de parabéns, ela falar isso aí. E é certo mesmo que ela falou. Tanto na seleção feminina como masculina. Falta os treinadores levar a peça que precisa, né? Pois é, manda aí meus parabéns pra ela. Tô aqui assistindo aqui. Valeu, Boretão. Obrigado pela sua participação. Viu, Boreta? É o torcedor, nada, ele fica, né? Indignado, ele quer vencer, ele quer a vitória. Porém, é como frisamos por aqui, né? O que nós abordamos por aqui é um pouco da realidade do futebol hoje. Mas enfim, olha, temos um torneio para a gente fazer um sorteio. A gente fazer o sorteio de um torneio beneficente em prol do amigo Elias nas Carnaúbas. Esse torneio acontecerá nesse próximo sábado. E as equipes têm dois Ceará. Ceará das Carnaúbas, Ceará do Mirador, tem a equipe do Manchester São Roque, tem a equipe do Vasco, do São Bento. E, Alzeni, me diga o número de 1 a 4 para a gente fazer. De 1 a 4, o número? 2. O número 2. Número 2 é o Ceará das Carnaúbas. Me diga um outro número. Número 3. 3. Seguiu. É o outro Ceará. Ceará e Ceará. Ceará das Carnaúbas e Ceará do Mirador faz o primeiro jogo. Consequentemente, fica Manchester São Roque e Vasco de São Bento para fazer o segundo jogo. Obrigado, Alzeni. Então, aqui, Rosan... Mas o bom é que um Ceará passa, né? Não fica os dois Ceará na final. Um Rosane, vai ter que passar. Rosane Ribeiro. Galera do ODEC, de Olho d'Água. Um abraço. Aí, a Rosane abraçando todos de Olho d'Água. Rosane. Abraço. Um abraço para você. Enfim, vamos aqui trazendo mais participações dentro do Na Área, né, trazer a participação do meu amigo Zé Ayrton. Fala aí, Zé. E aí, Paulo Gol, boa noite. Cadê a gata, Paulo Gol? A gata tá na minha frente aqui. Brincadeira, as partes, o meu amigo, o Zé, é o filho do Zé, né? Ele gosta da gente colocava um áudio aqui, que acho que você acompanhou, a gata miando, mais berrando que miando aqui. Na realidade era o Mauro, né? E o Mauro acabou o time lá do Brasil e nós acabamos com a gata aqui também. Ele nunca esqueceu, uma garota aqui, acho que tem uns 6 aninhos. Abraço, Zé. Obrigado aí pela companhia. Depois nós traz a gata pro teu menino aí. O Henrique tá tentando ligar pra gente aqui, mas vamos colocar seu áudio agora, Henrique. Fala comigo aí, chama. Falou, meu patrão. Eu vou tirar até hoje, falou. E o movimento tá pedindo roupa pra casa. Eu passava pra mim, viu, meu parceiro? Bom aí. Treino hoje, sábado ou domingo, treino pra equipe. Aliás, treino hoje. E a equipe se prepara para um eventual compromisso para sábado ou domingo na Toca da Raposa, exatamente aí no Pé de Serra, a equipe do Cruzeirão do Barro Vermelho, não é isso, Henrique? Muito bem. Olha, falando e trabalhando em nome de Red Start, artes, gráfica e comunicação visual. Lá você se encontra adesivos, banners, blocos, camisas, uniforme para suas equipes, carimbos, cartões de visita, sacolas, placas para baixada de loja e muito mais. Além do mais, você fica, se liga, porque a localização é na Rua Manuel José, aliás, na Rua Manuel João, 496, Vila Jorge Poeiras. Telefone para contato é 996-444-5585. Você fala aí com meu amigo Ismael, tá ligado? Alzeni, vamos para casa? Vou para casa não, eu vou trabalhar ainda. Eu vou estar aqui, ó. Vou falar para você e para... Ah, rapaz, esqueci, ia esquecendo. Aliás, tenho para falar para você aqui. Você vai ficar até o final? Vamos. Pois pronto. Deixa eu falar para vocês, meus amigos, que nesse próximo final de semana, dia 5, temos a última semifinal da primeira Copa Master da Várzea da Curicaca. É Zinco Matimbó. Acontece que é um clássico de caráter intermunicipal. Centro Master versus a equipe do São José Esporte Clube. Jogam por lá a última semifinal. A equipe do Palmeiras já é a finalista da competição. É uma das finalistas da competição. Pela Champions Iningas, tem Cruzeiro da repartição em São Francisco City nesse domingo. A grande final, tá? Eu vou convidar aqui o Armando, aliás, vou trazer um áudio aqui que o Armando me trouxe para a gente falar aqui na realidade. Cadê o Armando? Trazer o Armando aqui para a gente trazer para vocês a chamada oficial aqui da grande final da Champions, a 7ª edição nesse ano de 2023. É isso aqui, ó. Muitos começaram, lutaram e ficaram pelo meio do caminho. Apenas dois chegaram à grande final. Então prepare o coração. Dia 6 de agosto, domingo agora. Grande final da Champions Iningas 2023. E a festa vai começar cedo. A partir das 14 horas tem partida na categoria feminina. Guerreiras Iningas versus Soberanas e Milhã. E a partir das 15h45, toda a atenção voltada para a grande final dos gigantes do futebol. Cruzeiro de repartição versus São Francisco City. Isto é incrível! Sensacional! Vale o título de campeão da Champions Iningas 2023. Nessa data ainda haverá sorteio de um carneiro e mais 10 prêmios. E após os jogos, tem festa com a pancada do paredão Flashnet. Final da Champions Iningas 2023. Aê, a chamada oficial aí dessa grande competição. 6 de agosto, domingo agora. Nessa final, não basta só jogar, tem que vencer. É o nome da emoção. Beira o inacreditável. Organização Cícero Olímpio e Armando Show. Apoio Prefeitura Municipal de Poeiras, Prefeito Júnior do Titico, Secretaria de Esporte, Secretário Clécio Farias e Diretor de Esporte Tony Lima. Aí então, a cobertura aí da Rádio da Bagaceira com Armando, todos aí convidados a se fazer presente. Falar nisso, né, ontem eu frisei por aqui que nós Nós tínhamos sido convidados, nós fomos convidados para participar de uma transmissão esportiva, no Jornada Esportiva, nesse próximo final de semana, aliás, sábado, né? Com o Armandinho. Armando, me fizeste o convite. E nós aceitamos, né? A princípio, nós estávamos certo para nós transmitirmos. União do Pau D'Arco, a equipe do Fortaleza do Charito. Porém, né, mudaram para a equipe do Olho d'Água versus a equipe do Sport do Charito. Então, Olho d'Água, Sport Charito, nós iremos fazer a cobertura desse jogo ao vivo para vocês que acompanham aí o Armandinho através do Facebook e para quem estiver no campo de jogo no Estádio Bedeirão. Inclusive, falando aqui, complementando a rodada do final de semana, fase de grupo da Copa Ipueiras, nesse próximo sábado nós teremos às 15h30 a equipe do União do Pau D'Arco jogando contra a equipe do Fortaleza da Chapada. Às 17h15, o ODEC de Olho d'Água, ou seja, a equipe do Olho d'Água dos Galvões, joga contra a equipe do Sport Charito, né, que até então é a surpresa da competição após ter eliminado o atual campeão, a equipe da Associação Desportiva Palestina. Às 19h50 tem Grêmio do Lamarão e o Fortaleza do Charito. E aí no domingo, esse é o grupo C. No domingo pelo grupo D, encerrando aí a primeira rodada da primeira fase de grupos, CSC do Goité, Estrela Dourada de Areias jogam às 15h30. 17h15 tem a equipe da Lusa, aqui da Vila Saboia, contra a equipe do Fluminense do Paimané. Já às 18h50, a equipe do São Paulo da Gásia jogará contra a equipe do Arraial Futebol Clube. É a programação aí para esse final de semana, válido aí pela Copa Ipueira. Ô, rapaz, olha que festa boa que vem aí. Chama na bola. Atenção, galera forrozeira. Vem aí o aniversário de 25 anos da quadra Mil Uma Noites em Coité e Poeiras. Com Deói Banda, Forró de Parceiros e Forrozão na Roça. Venha curtir e dançar o melhor forró do momento até amanhecer o dia. Será sábado, dia 19 de agosto, o Forrozão da quadra Mil Uma Noites em Coité e Poeiras, a partir das 22 horas. Lembramos que as primeiras 50 mulheres não pagam entrada. E para os homens haverá um sorteio de 1 litro de uísque. Você é nosso convidado especial a dançar o melhor forró da região. É isso mesmo, tradicional forrozão da quadra Mil Uma Noites em Coité e Poeiras. Dia 19 de agosto, sábado, às 22 horas. Segurança total dentro e fora do clube. E para sua tranquilidade, o estacionamento é com vigilância. Realização, Raimundo do Coité e Família. Aí, meus amigos, para vocês já colocar aí na sua agenda esse grande show, comemorando aí 25 anos de existência, tradição, na quadra Mil e Noites em Coité. Abraço, seu Raimundo e família. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência para com o nosso trabalho. Agora quero falar para vocês aqui de Geral Clinic. Se liga comigo aí, você que quer marcar sua consulta, vejam aí o que está disponível para vocês na medicina aqui de Poeiras, Geral Clinic. Você está preocupada com sua saúde? Então preste atenção! A Geral Clinic é sua parceira na busca de uma vida saudável e cuidados médicos de qualidade. Aqui, você encontra atendimentos diariamente com o Dr. Benedito Belchior, além de especialidades como cirurgião geral, ginecologista, otorrinolaringologista, nutricionista, fisioterapeuta e dentista. Nossa infraestrutura é moderna e completa. Dispomos de centro cirúrgico, sala de parto humanizado, consultório odontológico, exames laboratoriais, ultrassonografia, mapa, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, tudo no mesmo lugar para sua comodidade. Com Geral Clinic, você e sua família têm acesso a cuidados médicos de excelência, sem precisar sair de Poeiras. Agende agora mesmo sua consulta pelo telefone 88 999564694, ou acesse nossas redes sociais, @geralclinic. É isso aí. Gente, deixa eu abraçar aqui a dona Lucimar, em Mundo Novo, Ipaporanga. Ela não perde o programa da gente. Obrigado, dona Lucimar. Inclusive, toda noite que eu vejo ela aqui mandando mensagem para mim, eu dá saudade da família lá. Bacana demais. Acolhe a gente bem, muito bem. Pessoal bacana. Parece o Arraial lá, viu? Pessoal do Pé de Serra lá, do Mundo Novo, Ipaporanga. Ah, quem mais se liga com a gente por aqui? O Thiaguinho Voz, meu grande amigo, grande comunicador, né, está ligado sempre junto com a gente. Muito obrigado, Thiaguinho. Você acompanha o programa do Thiaguinho? Já acompanhou? Thiaguinho Voz, Seara Esporte Clube, de 11 ao meio-dia. Programaço também, um incentivador e um grande narrador, viu, Azani? Fala comigo. Esse período aí do horário dele, eu estou trabalhando aí. Não tá tem trabalhando. Aqui mas, também na outra Rádio Macambira. Outra oportunidade. A Rádio Macambira temos um trabalho também prestado para o esporte hoje. A apresentação do professor amigo Justo Ribeiro, diretor dessa casa, de 11 ao meio-dia, tem o programa Bola em Jogo. E às noites estamos aqui também, né, tentando o incentivo ao futebol. Alzeni, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo pela a confiança de estar aqui, estar falando sobre o futebol feminino, estar falando também sobre as equipes que eu estou, né, engajada, do Flamengo do Baixio. Abraço para as meninas em geral do Flamengo do Baixio, para o pessoal geral do Flamengo do Baixio. O Baixio é a localidade que é uma localidade que eu gosto muito, geral. O pessoal também que estão aí engajado comigo nessa competição, as meninas aí que estão dando uma força, um apoio, muito obrigada a todas. Agradecer também aos internautas que estão participando, agradecer pelo apoio, pelo carinho de todos, né? E vamos continuar apoiando, incentivando o futebol, o futsal feminino. Vamos em casa também, né, dar um apoio moral para as meninas que estão iniciando, os pais acompanharem, que é muito importante. As meninas, né? Teu apoio de casa também. Juvenil, né? Tá começando, então um apoio é essencial. O pai, a mãe tá apoiando, né? Porque futebol, futsal, é um esporte que não prejudica ninguém. Exceto que seja violento, né? Como a cena de ontem que a gente não quer lembrar, mas lamentável, né? Doeu, mas dói no coração. É uma coisa, uma fatalidade. Na verdade, ali não foi violência. Ali no. Foi uma fatalidade. Exatamente. Foi Marcelo Elia estava driblando e quando ele não tinha outro lugar para ele pôr o pé. E o rapaz veio com o pé e. Na verdade, quando ele colocou o pé de apoio, infelizmente aconteceu aquela. Porque eu acredito. É doido, muito forte. Eu acredito que também o jogador do Argentino Júnior, ele foi muito imprudente também. Né? Ele causou, porque um carrinho daquele ali com um jogador rápido, que nem o Marcelo. Driblador, cara. Impossível tirar o pé dali. Também, não tinha feia. Como, porque era a passada dele para a passagem ali entre os dois, entendeu? Não tinha como ele tirar. Mas a questão. Até você frisou aí, até eu lembrei aqui para atualizar para a galera que acompanha a gente, o futebol nacional, que tá, aliás, Copa Sul-Americana e Copa. Deixa eu atualizar para o rapaz enquanto você fala aí. Pode ficar à vontade. Para rapaziada. Assim, na imprudência que a gente fala, a questão da infelicidade do lance, né? Porque a gente não vai. Vamos supor, prever que vai acontecer, né? Um lance tanto da parte infelicidade do jogador do Argentino Júnior quanto do Marcelo, que inclusive ele ficou bem, né, abatido. A gente sabe que nenhum atleta, eu jogo futebol, futsal, em momento algum eu vou com a força de vontade para machucar um atleta. Inclusive, toda vez que acontece, quando eu faço para parar a jogada, imediatamente eu peço desculpa, porque ali é a minha função, ou eu sou driblada e faço a falta, ou eu levo o gol. Dar sequência. Exatamente. Ou a minha equipe pode levar o gol aí, né, pode definir aí uma classificação ou até uma vitória para a equipe adversária. Uhum. Então, para as pessoas terem noção que em momento algum, quem é jogador tem a intenção de ferir ou machucar ou lesionar alguém, né? É uma coisa que acontece no percurso. Infelizmente, aconteceu essa cena lamentável ontem, né? Como a gente sabe que esse jogador talvez não volte tão cedo ao futebol, né? Talvez nem volte a jogar talvez pela lesão, que foi muito grave. Muito grave. Mas acredito que Deus vai abençoar, que ele vai voltar firme, vai se recuperar, né? E que também força o Marcelo, né? Porque para quem aconteceu já é ruim, que dirá quem causou, né? Exatamente. Então, a gente se solidariza, né? O futebol, o nacional, o Fluminense. Assim como a gente é flamenguista e aconteceu o fato com o Pedro, né? Que é lamentável também. Lamentável. Graças a Deus aquele preparador físico foi demitido, né? E aí tudo em ordem, a casa está em ordem. Só que deixou ainda deixou as sequelas para seguir. Inclusive o Pedro foi botado 5% do seu salário e afastado, tá? Ninguém sabe quando ele retorna. E acho que o clima também ficou muito... Não, acredito que foi resolvida a situação, já voltou aos treinos. Não, voltou um treino. E voltou, foi multado hoje. Hein? Agora já foi, exatamente. Ah, essa, exatamente. Eu estava fora dessa atualização. Pois pronto, pois estou atualizando você pois e os pronto. Ouvintes, né, que ele foi multado, já foi. É, o Flamengo começou e agora chegou, avaliou tudo o que aconteceu e agora chegou no Pedro. Entendi. E o Pedro voltou, sim, ontem treinou, porém hoje já foi. Está, né, suspenso dos treinos, está suspenso e foi multado em 5%, né, por ele não obedecer também, pela desobediência dele, não ter ido para o preparo físico. Eu acredito, né, que foi solicitado, ele não foi e acaba que não precisava daquilo tudo também. Né? Eu acredito que a multa mesmo foi mais pela exposição, porque ele não se calou. Tem muito atleta que sofre, né, até agressão dentro do clube, e ele não se expõe justamente para não prejudicar. É, vamos cá entre nós, eu amo o Flamengo, é meu time do coração, mas a presidência do Flamengo, infelizmente, é muito carrasca, né? É, eles querem obrigar, tipo assim, a logística deles é obrigar os jogadores a seguir o padrão que eles aderem para eles. Então, é assim, é ser humano nesse momento, porque o Pedro, ele passou por um processo aí que pode até, tipo, destabilizar, desmotivar, né? Eu acho que para ele ali acabou. Acabou. Ali, o clima ali. No... Só se for com outra diretoria. O São Paulo ali, diretoria do Flamengo. Aliás, diretoria. Não. Diretoria técnica, né? Diretoria técnica. É, ali acabou para ele. Eu acho que sim. E o Flamengo, tipo assim, precisa muito de um centroavante como o Pedro, né? Oxe, demais. Que ele é craque. Eu acho que a pior burrice do Flamengo, já falei aqui outras muitas vezes, a pior burrice do Flamengo é ter demitido. Ter demitido o Dorival Júnior, que ressuscitou muitos que não jogavam mais no Flamengo. Inclusive o Pedro era banco e trouxe, foi para a seleção, valorizou o jogador de lá, cara que não vinha atuando bem, mas... todos voltaram a jogar bem. Porém, por quê? Tirou ele. Por que ele foi despedido? Porque não ganhou dando show. Credibilidade. Não ganhou dando show. Foi isso. Dois títulos, o adversário jogando melhor do que o time dele. Mas ganhou, foi campeão. Né? Copa do Brasil. Taticamente ele foi melhor. Foi mais eficiente. As fontes sempre falam, né? Não é de mas, agora. Mas agradeço. Que o Dorival eles têm mandado embora volta, porque está lá com nós. Não, mas o Dorival Júnior. Ele, inclusive, já afirmou. Mas é porque o cara quer falar. Mas ele disse que a história dele com o Flamengo não acabou. Passa, não acabou que nada de São acabou. Paulo não acabou, que ele vai continuar. Mas aí, sucessivamente, isso não dura para sempre. Sabe como é que é? O vida de treinador no Brasil, se estiver ganhando, ele vai. Se tiver só um ponto de trabalho, ele sai. Tem que estar ganhando, tem que conquistar. Mas esse ponto aí é interessante. Vai dar 2 horas de trabalho. Vamos aqui, ó. Brasileirão Série B, isso aqui é um assunto, Maria, para rende demais. Brasileirão Série B, Criciúma 2, Ponte Preta 1, encerrado. O Ituano venceu o Tombense por 1-0. O Guarani vai empatando com o Ceará em tempo real, acompanhamos por aqui 13 minutos, 0-0. 15 minutos para Vila Nova, 0-0 para o Sport. 11 minutos para Vitória, 0-0 para o ABC. 3 minutos, 0-0 também, Juventude e Novo Horizontino. 1-0, 15 minutos para Londrina sobre a Chapecoense. Por aqui, Copa Libertadores da América. Em tempo real, 45 minutos de bola rolando para 0-0, Desportivo, Pereira e o Independente Del Valle. 0-0, 45 também para Nacional e Boca Júnior. 0-0, começou agora, Atlético Mineiro e Palmeiras. Sul-Americana. Estudiante de La Plata venceu a equipe do Goiás por 3-0. Aqui selou. E o Botafogo virou para cima do Guarani do Paraguai. 2-1 fogão. São os resultados em tempo real e os jogos que finalizaram aqui para você que acompanha o programa do povo. Gente, Alzenir, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, pela sua vinda. Portas abertas sempre. Voltar aqui só para mim. Agradecer vocês, amigos, internautas, pelo tempo que vocês ficaram com a gente. Muito obrigado mesmo de coração. Amanhã estaremos de volta por aqui na apresentação do programa de vocês, tá? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus nos permitir. Valeu, gente. Você ouve ZYH664, Rádio Macambira M de Poeiras. operando em 1.020 kHz. O nosso transmissor e torre estão localizados no Planalto, bairro Vamos Ver, com sinal digital de 1.000 watts de potência em amplitude modulada. A nossa emissora está localizada na rua Raul Catum da Fontenelle, número 61, Praça da Matriz, Centro Ipueiras, Ceará, Brasil. Emissora pertencente ao Dr. Aníbal Eufrazino de Pinho. Uma iniciativa do saudoso deputado Eufrazino Neto. Direção executiva, Dra. Dilson Pinho. Fiquei no vácuo. Amor na minha.